a palavra presa no silêncio da forma, isolado em branco, um branco indescritível. Sim, e grandes espaços onde a voz desliza sobre as tijoletas como uma milonga triste. Sim, sim, sim, alma nas coisas. As catedrais, a vastidão dos cargueiros, revoluções e as orações dos druidas, um temporal da cor do bronze mais bronze. Oh, sim, oh, sim. No fim da viagem, alguma vaneira no fole da gaita do gaiteiro cego. Sim, depois as fachadas dos velhos sobrados, no cristal do dia, o dia de Satolep. Sim, sim, sim, alma nas coisas. O cheiro bom das bibliotecas antigas e o luar sobre um chapéu elegante, a proteção de um anjo de ouro e prata. Oh, sim, oh, sim. E a tarde segue no seu trem de chumbo, ao sabor de um tango muito antigo. Sim, eu poetizado me descubro em tudo, da cor de Kandinsky aos punhais de Borges. Sim.